par. Um grande assombro tomou conta de nós. Um íntimo remorso à porta do vizinho. Uma discreta condenação serve-me de castigo. Castigo.